Canadá 259, chame centro Recife na frequência 251 e alternativa 3395. Na 259 ao controle. Centro Recife no 25.1, alternativa no 33.95, obrigado. Tá bom. Até a próxima. Zero 28, prossegue táxi via Delta, Alfa e reporta antes da Juliette. Cruza. Confirm endurance. 3 hours and 10 minutes. Operating Sierra Bravo, Sierra Juliet. Sierra Bravo, Sierra Juliet, confirm. Affirmative. Report road charge, taxiway hotel. Report road charge, hotel taxiway. Ingresso Juliette, contorne Juliette, Pátio, Indy e Alfa. Outro espera torre na noite desse 95, existe na 0 no 2. Três meses é para confins, agora copa, whisky com chá, prepara a saída da El, Leda Motiva. Ali mantém Condor 22, cabeceira do zero. Ah, ali mantém. 5-6, crossing the runway 10, continue our taxiway Delta, Alpha, report to road charge, taxiway Juliet. 3-2, crossing via Delta, third point, on taxiway 5-6. Corona 099, copia. Autorizado com fins, 360 ao nível, da Corona 0, curva direita após. Cumpre o perfil da EL, lida após o Motiva, onde intercepta a persona 0 para sair conforme a rota do plano. A cena transponde 5443, controle 120, decimal 80. Autorizado decolagem, pistão 0, vento uma centena, 069. Vento decolagem, ponto. Estacionamento. Pará 18, a sua medicação na chegada da Mari, dessa via 2000 pés, a chão 093. Oito, copiou o controle? Ah, 18 é o controle. 2000 pés, ajuste padrão, acione identificação. To 526 approved, jump to holding point runway 10 via Juliet and taxiway India, holding point tower frequency 118.95, we have a nice flight. Lieutenant Foster 526, clear to take off on runway 10 and climbing to taxiway Juliet and India and to holding point. Brasília Forte 526, clear line up, and take off runway 10, wind 100 degrees, 06 knots. Clear to take off on runway 10, 05. Ares, desça até o 050. Brasília 050, voo no 86, chegada a mais. Zero, cinco, zero. Zero, cinco, zero. Boa dia. Salvador, boa noite, um gol 1971 no sentido X-ray, no box 3, para autorização Rio de Janeiro, galera. Tem reporte localizador. Contará localizador, boa noite. São 360 ao nível, da cola pistão 0, curva direita após, cumpre o perfil da Euler após uma ótima, onde intercepta pelo 1-0, protege conforme a rota do plano. Aciona o transponder 54, 46, controle 120, decimal 80. Autorizado Galeão, nível de voo 360, pista 90 com curva direita, da Euler Motiva, Peugeot 90, rota do plano 5446, transponder 208, controle, voo 19 de Santiago. Correto, então é pronto, está em estacionamento. Obrigado. F1-2526, Airbone 03, contact Salvador de Pátio, 10-8. 1-0-8-2-5-2-6. On road, Woody Mayor, about 8-3, descending to level 1-6. 1-0-8-3, Bonsalai, with Scotia 10, 10-2-4-6-0-8-1-3. Senefa, obrigado, Condor. Salvador, 4-0, Senefa, Fácil, flat to 6. Fosso 526, with the contact line B2 for the 360 dial report. Profile dial report 3256, clear until 360. Fosso 526, by Leda position. Heading, clear the position to 5-6. Contou 22 também o centro Recife, na frequência 288, alternativa 260. 2-2-2-0, Condor. Guará 1-8 está no curso do localizador, visual. Guará 1-8, complete aproximação final, chame torre 1-8, decimal 95. 1-1-8, decimal 95. Desça para 2.000 pés, o ajuste padrão do autorizado ILS-XP, reporte localizador. 2.000 com ajuste padrão, reportaremos localizador da 1-0, ou 1-8-6-6. Você está estudando a sexta? O IRS vai estar travado. localizado pouso, visto no zero, vento uma Indiana 7 norte, Guarau 2. Confirma, localizado pouso. 21, controle 1-2. Considero controle. Para acionamento, restart, torno na 3995, ajuste 1012. Mando indo na memória para ajuste 1003, ok? Taxi via Pátio, Indy Alpha, ponto de espera, torno na 3995, ajuste 1013, bom voo. Brasília 4-2-5-2-6, receive send the frequency 125.1, enable 123.95. Receive center on 125.1, alternate 120.95. Polo 1-0, condições de ingressar na hotel. Usado backtrack para ingresso na hotel, o Guará 1-8. Voo no 099, alinha e mantém cabeceira no zero. Boa noite, frequência livre estacionada. Gol 1-866, chame torre na frequência 1-9-9. 2-9-5. Yankee Negado 013, questão de aproximação, check the name. Um 9-9, decolou 13, controle 208, boa viagem. Obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, o Gol 866, final baixar travado. Autorizado pouso, pista no zero, vento uma centena 69, que negão no 013. Graça, livre pouso. Léo para o 360. Para 08-3-2-1000 feet, report status localizer. Descend 2000 feet. We'll report established no localizer there, 10 Lomasino entry. Temos valores do Lutinho, Turn the long analyzer 10, Rapa 083. Rapa 083, Tower, 18-95. 1189, Rapa 085. 083. Tower, within the Europa 083, established localizer, around we want to. Weapon 083, continue approach, report outer marker, land gear down, locate KNH 1013. Copy, call you outer marker, Europa 083. Gol 9099, semicentro Recife, na frequência 1251 e alternativa 1-3395. Recife 1, 1-3395. Another market, robot, here 3. Open 083, Cleveland Chaland, runway 10, wind 080 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, robot, 083. Terra 3197, Yankee confere que é aprovado 360, copia, aguarda a coordenação. Afirmativo, copia 360, 3197. Terra 3197, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10, com primeira curva à direita, chega da El, Leda, transição, motiva. Após o 10, SMAP após confirmado do plano de voo, aciona 5434, frequência do controle 1-10-8. Afirmativo, está autorizado, Galeão, nível 360, decolando a 10 com curva direita após a decolagem. Dael, Leta, Dodva, Aperizulu, 10, SMAP. 5434 é o telefone 1208, o controle 317. Tá 3197, sua saída da El, Leta, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Afirmativo, agora Motiva, o tá 3197. Tá 3197, protegimento correto, chame pronto, se estiver. Vamos lá. Alfa, confirme para a torre. Utilizado ingresso, reporte AMA de pronto, cabeceira 17, ajuste 03. Eu Rapa 083 on the ground at 22, vacate runway by your right and contact your route 121-9. Right hand 121-9, Rapa 083-9. Ground 101-083. Rapa 083, approve taxi via taxi Alpha Juliet, April 1. Gate 10, pay attention, follow me car, AB, gate 08. Okay, Alpha Juliet and caution at gate 08, I confirm stand 10, Europa 03. Gate 10, Europa 083. Gate 10, thank you, 03. Pay attention, follow me car, AB, gate 08. 1168, na chegada da Maria, sua identificação dessa via 2000 pés, ajuste padrão. Gentileza, faça um cheque rádio, identidade 1. Autorizado, vai estar. 7, o vento 100 graus, 069. Índia November Alfa, decola das 25, esquerda, reporte na perna do vento da 17. Chamará na perna do vento da 17, Índia November Alfa. Com curva do, com curva da esquerda. Voo 1971, no bloco 3, pushback, acionamento. Voo 1971, colinho com a equipe Falcon Prontax. Chamarado. Índia November Alfa, autorizado cruzamento do campo, reporte para girar a base. Reportado para girar a base, Índia November Alfa. para gira base down no 7, Lima Number Alpha. Lima Number Alpha, reporte na final. Chamará na final, Lima Number Alpha. Índia November Alpha na final da 197. Índia November Alpha, autorizado, toque arremetida, o vento 100°/0. Sim, livre, toque arremetida, 197, Índia November Alpha. Alugou 197 para o táxi, o POB é 141, com 4 horas, alterna Campinas. Lunado 71, autorizado táxi via Índia, tá ponto espera da 10, quando lá chame torre 118, decimal 95, RH 10, 13. 163, chamada no ponto espera, 295, obrigado, uma ótima noite. Terra Charlie Brava, sua identificação na chegada à área, desça para 3.000 pés, ajuste padrão. Salvador, boa noite, Gol 1971, peço a parte 010 pronto. Gol 1971, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, 1971. Índia November Alpha, tocou remeter os 31, curva direita, reporte na perna do vento, circuito pela direita da 17. Circuito pela direita da 17, chamará na perna do vento, Índia November Alpha. Gol 1971, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 100°/0. Alinhar e decolar, 10, 1970. November Alpha na perna do vento da 17, curva pela direita. Índia November Alpha, autorizado gerar base e reporte na final. Chamará na final, Índia November Alpha. Gol 1971, decolado 233, chama o controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite, 1971. Salvador, boa noite, Gol 1971, 1400 para 360 da Euleda Mátila. Gol 1971, acione o código 5446, suba e mantenha nível 360, aguardo no contato radar. 5446 acionado, confirma nível. Suba e mantenha nível 360 na saída da Euleda. 3901971. Com referência para o Mótima. 971, aguarde a coordenação contato Recife. Aguarda. 971, agora sim, contato radar, se mantém nível 360. 360, 971. No 971, autorizado direto Mótima. Direto Mótima, muito obrigado, 971. Mótima para o táxi. Bora para o táxi, para a nação 3. Meu Índio November Alpha, autorizado toque remetida, vento 090 graus, 0 menos. Autorizado toque remetida, Índio November Alpha. Gol 968, complete aproximação, chame em torre 98, de 95. 95, tchau. Padouro, boa noite. Gol 168. Gol no 168, boa noite, continue a aproximação, reporte marcador externo, transpulso baixado travado, ajuste no 013. Ele 3 vai informar baixado travado. A 3858, aciona a identificação, vou na proa de Mari para interceptar a chegada Mari, desce e mantenha nível 050. Com um ajuste de altímetro, 1-0-3. 58, pode voltar, senhor. Autorizado ETAP, são 3858. Obrigado, direto ETAP, são 3858. Índia November Alpha, tô com remeteu aos 36, siga em frente, prepara a espera sobre o farol de Itapuã, tem dois sequenciamentos final da 1-0. Gente, parar a espera no farol de Itapuã e de November Alpha. Voltar 3197 para puxa acionamento. Voltar 3197, com a linha de calça, prontada. Chamará o 3197. Seu nome geral, funcionado 01171. Afirmativo, 01171. No localizador de Charlie Bravo. Serra Charlie Bravo, reduza para aproximação final, chame torre 198 de cima 95. Reduzindo, torre 1295, graças. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Serra Charlie Bravo, estabilizado no localizador. Papa Romeu, Serra Charlie Bravo, boa noite, continua aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 013. No 013, na aproximação, Serra Charlie Bravo. Charlie Bravo, confirme o pátio. Aerostar. Gente. Ouro 168, no seu mais 39, libera direito, chame o solo 1-2-1-2-1-9. Direita 219, obrigado. Índia November Alpha, reporte visual com Learjet na final da 1-0. Visual com Learjet final da 1-0, senhor. Por meu Serra Charlie Bravo, informe tráfego à direita, fazendo espera no setor sul do aeródromo, 1.000 pés, não interfere com o seu pouso, livre pouso, pista 1-0, vento 080 graus, 07 nós. Está sendo tráfego autorizado pouso 1-0, Serra Charlie Bravo. Papa Romeu, Índia November Alfa, autorizado cruzamento da final da 1-0, a retaguarda do Learjet, reporte para girar base pela direita, 1-7. Está autorizado o cruzamento da 2-0-2-8 na retaguarda do Learjet, reportará girando base pela direita 1-7 de November Alpha. Zero, informação aí. Oceania 6310, oceana identificação, chegada à mar e desse mantém a nível 050, ajuste de altímetro no 093. 050, correio 13, confirma, mantém mar ou pode voltar? 6310 vai manter mais. Mantém mais, obrigado. Então 3858 desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro 1-0-3. Ok, 2.000 pés pode ser direto, senhora? Tem restrições? 3858 mantém-se ainda na proa de ITAP, descendo para 2.000, velocidade 5.0. Ok, entendeu o ITAP, então 2.000, velocidade 5.0, então 3858. Então, 3858 está livre da restrição de altitude também, tá? Livre restrição em TAP, está 3858. Corona 971, do Chame Centro Recife, 1251, alternando 1-3395. Recife 251, alternando 1-3395, 1971, obrigado, boa noite. Salvador, está 3197 para o TAC. Está com 121 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas. 197, prossiga ataques via Índia, tá por espera da 1-0, quando lá chame torre em 1-8-95, ilegal 1-0-3. 1-0-3, autorizado via Índia, por espera, chama 7-2-9-5-3-1-7. Formeu Serra Charlie Bravo, no solo 4-2, libere direito e chame o solo 1-2-1-9. Antes da Juliette, gol 1-1-6-8. Gol 1-1-6-8. Ingressa Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, gol 1-1-6-8. Índia November Alpha, girando base da 1-7. Gente, reporte final 1-7, Índia November Alpha. Semana final da 1-7, Índia November Alpha. Reporte antes da Juliette. Índia November Alpha, autorizada, toque remetida, pista 1-7, vento 090 graus, 07 nós. Cliente livre, toque remetida, Índia November Alpha. 6310, autorizar direto de TAP. Direto de TAP, 63. Luna 096, sendo identificação de chegada na área e desse mantém nível 06220. Está com a Luna da presente? Inicialmente vai manter a chegada, Luna 096. TAM 3858, está livre LS X-Ray, pista 90, reporte estabilizado. Estabilizado X-Ray, reporte estabilizado, TAM 3858. Para o meu CA Charlie Bravo, ingresse com cautela via Juliette, a partir do portão 612, ela deve seguir a viatura Follow Me da Infraero até a Lima, ok? Chame na Lima novamente. Espera dar 10 pronto. TAM 3197, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 090 graus, 08 nós. Autorizado a linha de decolar no 10, TAM 3197. Papa Romeu, Índia Novembro Alfa, tocou e arremeteu aos 4-5, direita, reporte para girar a base pela direita da 1-7. Gente, Índia Novembro Alfa, para tráfego pela direita, chamará na base para a final da 1-7. Oceané 6310, desça para 3000 BS livre da restrição em TAP. 3000 respeitando a restrição em TAP, 6310 está livre da restrição em TAP. Ah, tem uma restrição, 060 está livre, a descida até o 3000 da restrição em TAP. Na 3858, complete a aproximação, chame torno no 8, eles falam 5. 895, obrigado. O cruzamento. Gol na 096, para cheque, acena a identificação. Ele solicita. Só 358, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 093. Guarda autorização, está 3258. Sobre a vertical da Enrimar, tráfego a 2 milhas do marcador externo, o Airbus. A linha do tráfego no marcador vai manter espera sobre a Enrimar, Índia Novembro. TAM 3197, decolado às 47, chama o controle 120.8. 1208, boa. Obrigado. Oceaner 6310, desça para 2000, país está livre, LSX, 90, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, LSX, 390. Controle Salvador, muito boa noite, TAM 3197, decolado. TAM 3197, subimos até nível 360, saída da El de lance. Subindo para o 360, no PC da El, TAM 3197, facilidade voada presente da El. 3197, autorizado da El. Prato, 3197, agora é da El. Ono 096, desça para 3000 pés, ajuste de altímetro 1013, está livre da restrição de altitude em TAP. Para 3000, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Coronel Arthur, estou ouvindo. Romeu, Índio Novo Mirau, foi ingresso na final da 17, aguardando autorização para o toque remitido. Ingressasse na 17, aguardando a autorização de toque remitido, visual com aeronave na curva final da 17. Papa Romeu, Índio Novo Mirau, autorizado toque remetido a pistão na 7, vento 100 grão 09 nós. Gente, autorizado toque remetido da 17, Índio Novo Mirau. Índio Novo Mirau, copiou? Afirmativo, livre toque remetido no 7, Índio Novo Mirau. Estão 3858, no solo 51, libera direito, chama o solo e no 219. Direito 219, 3858. Dando no ILS X-Ray 10, 63, 10. Soné 6310, completa a aproximação, chame torre 118, décimo 95. 118, décimo 95. 118, obrigado. Agora pistão 243. Agora 2000 pés livre, LS, e pistão na 0, rebota estabilizado. 2000, forma estabilizado, 0 mais 0. Soné 6310. Coxinha 6310, boa noite, continua a aproximação. Aguarde a intervenção de pouso, ajuste no 0 no 3. Guardando com 3, né? 3. Botão 6. Paulo, boa noite, está 3858, livrou. Está 3858, prossiga Alfa, Juliette, portão 03.